lâché ça. Mais là, tu fais ma taille, c'est la puta. Meu irmão, não vou conseguir dormir direito hoje se eu não matar esse filho da puta, mano. Onde que tá esse filho da puta, truta? Relaxa aí, fuma essa fita aí, ó. Mano, eu não vou fumar porra nenhuma, mano. Eu quero matar esse cara, mano. Eu não tô nem aí, eu vou catar esse filho da puta hoje. Calma aí, truta. Não é aquele filho da puta ali não, mano? Ah, truta, encosta essa porra, Smurf, vai! Demorou, truta. Não corre não, filha da puta! Não corre, filha da puta! Vai morrer, cuzão! Era isso que eu queria, agora só pra confirmar, filha da puta! Morre, filha da puta! Vai, Smurf, acelera essa porra, já era! A sentença é uma só.